Saca só, os panos na vitrine. Olha lá, aquela carreta encostada. Pra fazer, tem que ter atitude. Vai com um na cabeça, outra na agulha. Sente o gelo do metal na nuca, aí se reagir. Foi seu vacilo, seu lance, a fome me trouxe madame. Desce com o patrimônio do salto. Aí, todo mundo pro chão, isso aqui é um assalto. Chora não, tia, chora não, porra. Tu já viu de perto o olhar de uma tragédia. O de um homem favela, escondido num capuz de coberta, manuseando uma Glock. Provoca o choro, provoca a morte. E ele é só um periferiano latino-americano, com uma bala alojada no crânio. Dizem que ele anda com o diabo, é, deixa correr o boato. Não tô no proceder de homem, ajude má fé. Induzido pela fome, seduzido pelos artigos de brilho, dentro do condomínio dos ricos. Tô no veneno, o mal já dominou meu caráter. Comeu meu coração atrás das grades. Quem luta pra sobreviver é um dois pra matar. É sangue pelo corredor, eu vou pras ruas. Tretar os bens do refém, moro. Saca só, os panos na vitrine. Olha lá, aquela carreta encostada. Pra fazer, tem que ter atitude. É hora de dividir os bens. Este aqui é meu, aquele é seu e calha a boca. Toma aí, seu trouxa. Quis enfiar os pés pelas mãos, sossega aí, ladrão. Traíra pra conspirar, na quebrada é mato. O Dão é o meu aliado. Com ele não tem conversa, tira na nuca e o diabo que te carrega. Salve ele, Senhor, da maldição que me livrou. Lave ele com teu sangue, por favor. Talvez seu espírito venha perturbar seu assassino e ele dê as coordenadas pelo telefone, mais nada. O Dão não acredita nisso, já pagou uns 10 e cochila tranquilo com a Bíblia debaixo do travesseiro, preparado pra entocada no padieiro. Dorme de touca, de blusa, com as chaves da moto pronto pra fuga. Ladrão algemado é prejuízo pro estado. Escolta, rango, diária, advogados pros cofres da justiça. Talvez isto explica tantas mortes nas mãos da polícia. Fim de investigação, eu sei de nada não. A munição no capu do gamburão é pra minha proteção. Que o olho vê, o coração sente. Meu subconsciente falhou no último pente. Eu tenho uma bala no corpo. Daqui a pouco os cachorros vêm atrás do meu osso. A todos os manos encarcerados e condenados, aqueles que já cumpriram sua pena, mas que ainda permanecem detidos nos cadeões: José Maria Alquimim, José Abranches Gonçalves, Nelson Hungria, Dutra Ladeira, Seresp, sucursal do inferno, a carceragem da furtos e roubos, mais de 17 mil enjaulados, sem a mínima condição de serem recuperados. Desta forma, facilitou várias fugas, que pro estado funciona como mal necessário. Uma forma de promover a rotatividade do sistema, que ao invés de reeducar, animaliza.